5, 2, 1, 8. Acelera a identificação, chegada a mare, desça para 3 mil pés quando no ponto ideal. O altímetro 1020. De TAP 5218 está livre. O ideal desça para 3 mil pés. Eu já agradeço muito. Vai pro de TAP descida para 3 mil pés. 5218 já está durando o nome. Solo é o TAM 3197, puxa estacionamento meia dúzia, por favor. São 3193, Python, com 3197, autorizado para o estacionamento, sobre pronto ataque. Autorizado, puxa o estacionamento, chama lá para o táxi, o TAM 3197. restrição ativa, liberado a restrição em atitude de velocidade. Voando pro 070, para interceptar o curso localizador, prossiga para 2.000 pés, reporte estabilizado. Pro 070, 2.000 pés, para o localizador, tomar estabilizado, 3529, obrigado. Agora sim, o C3197, 150 a bordo. Temos 3 horas e meia, alterna com anúncio se necessário para o táxi. São 3197, autorizado o táxi via Pátio Uno Índia, no ponto de terra, chama Torre 118 decimal 6. O exercício altimento no 020, muito bom. Em Pátio Uno Índia, ponto de terra 3197. Imediato. 97, a linha decola? Autorizado, a linha decolar. 130 com 12. Autorizado, a linha decolar. 3197. Para 1776, boa noite, chegada Mari, prossiga na chegada Mari, desça 050. Da Mari, 050, chegada. Completa a SX-Way chamando Torre 118, decimal 6. 186, 3528, obrigado, boa noite, vamos lá. Boa. Torre Salvador, boa noite, 3518, localizadora 7.5. 5218, continua e reporte externo com o tempo baixo travado. Porta Skytrip 329. Decolado agora 05, controle 120.8, agora morreu. 08, uma boa noite. Bem, muito boa noite, tá 3197, decolado na sua escuta. 097, contato radar na decolagem suba nível 380, saída da EL. 380 da EL, pode voar direto a EL? Direto da EL, está livre. Direto da EL, livre. 3197. Salvador, muito boa noite, a sua carga 847, nossa cópia nível 30, nível 30, a gente tem informação, Rapta 847, muito boa noite, autorizado Recife, nível de voo 370, decolada 10, com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju via Upper Whisky 58, controle 120.8 e o transponder 5546. Controle Salvador, boa noite, web 6728, cruzou 200 para 150, informação é Tango. Caracaju, aeroporto é Upper Whisky 58, com 320.8 e 5.46 responde. Apto 847, contagiamento correto, são prontos para o estiver funcionamento. Cruzada, web 6728. Ok, vai manter perfil, descendo a 060, web 6728. Salvador, boa noite, a TRIP 5219. TRIP 5219, muito boa noite, prossegue táxi via Alfa Juliette Remota 123. Alfa Juliette Remota 123 para o TRIP 5219. 1884, desça para 2000 pés, está autorizado LSX-Ray, reporte localizador. Autorizado LSX-Ray, desceu a 2000 pés, 1884. Z197, chama o Centro Recife, 1251, alterna 3325. 513325, boa. Z176, prossiga para 2000 pés, aguardando autorização para o ILS, com altímetro 1020. 2000, aguardando autorização ILS, 1020, boa, 976. Estabilizado no localizador, o Gol 1884. Gol 1884, completa ele SX-Ray, chamando Torre 118, decimal 6. 1186, Gol 1884. Salvador, boa noite, Gol 1884, sinal ILS, pista 10, baixado, ainda não. Gente, avistado a porta externa, contém baixo da lado. Gente, o Gol 1884. Gol 1776. Cidade LF, Spray, abordamento, completando a chegada da Mari, prossiga para 2000 pés. O altímetro 1020, aguarda a motorização para o LF. 2000, 1020, linha da extinção de altitude, vai B6728. Ok. Gol 984, passando externo, baixado travado. 84, sente, pouso autorizado, sente o trem baixo travado, venha a 120 graus com 10 nós, pouso autorizado, pistão 0. Autorizado, pouso na pistão 0, poderia confirmar o vento? 120, 120 com 10. Copiado, obrigado. Salvador, na Carga, Romeia 84, destruiu 87 para o funcionamento. 84, autorizado para o estiver funcionamento, centro do táxi. Salvador, Dan 3603. Prossiga, Dan 3603. Gentileza, só confirmar a aprovada saída aí para Guarulhos. Tá bom, do cópia. Tá pronto. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta após o voo 16. Após prossegue Belo Horizonte, após Trib e após conforme rota. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5554. Salvador, passaria do 2224, proa de Bruna autoriza? Bruna negativo, voo Itape 2224. Itape já tá bom. 4, solo 18, direito 1219. Gol 1884, autorizado o TAPS Alfa, reporte na Juliette. E Alfa vai reportar na Juliette. Usou pista na 0, gol no 770. localizador, né, 728. 728 completo, ele é Essex Fluid, chamando Torre 18, esse é o Almeida. 18-6, até daqui a pouco. É. Boa noite, Feb 6728, passou do Nato. 6728, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Valeu. Sete meia, solo aos 21, direito em 219. Direito 219, igual no 776.